E o Caribe só começando pra galera. Nosso negão, nosso búfalo detonando muito o som. Foi tão bom fazer amor contigo escutando esse som. Foi tão bom. Búfalo. Minha vida não é nada sem você do meu lado. Eu não sei viver. Prefiro até a morte sem você. Thiago Sampaio, DS Produções, gravando tudo. Princesinha, princesinha, sim senhor. Além de princesinha, dona do meu coração. Quem quiser me namorar, não tem pra ninguém não. Paixão, minha paixão, é só você no meu caminho. Sou feliz de coração. Amor, meu grande amor, toda festa é alegria do teu lado quando estou. Eu sou sua princesa, dona do seu coração. Meu amor, fique sabendo, você é o meu tesão. Jamais eu vou querer você longe de mim. Você é o meu amor, meu início, meio e fim. Paixão, minha paixão, é só você no meu caminho. Sou feliz de coração. Amor, meu grande amor, tudo é festa e alegria do teu lado. Se deixar cair. Capi, treme, terra. Tempo do Jota Som lá em Mangueiras, Bruno Lima Gravações. É, Totó. É muita onda esse animal. Com você, meu grande amor, sou feliz, feliz estou. Te abraçar, até você para me amar. Meu amor, o cheiro só da picape. Grande flor, de jeito pode de Charlie. Grande flor, essa picape toca em mim, com de jeito a pó. Meu amor, o cheiro só da picape. Grande flor, de jeito pode de Charlie. Grande flor, Ayane, tia Pathy, só passando pano no movimento. Com de jeito a pó. Banda Os Fraters. A maior referência em Melo. Rodrigo da Serrana! DJ Igor, eu vou te amar. O que sou, eu quero ficar. Sem teu amor, não consigo viver. Rodrigo da Serrana! Eu amo você. Deixa a peteca cair. Meu desejo é você, nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é minha paixão. De Dizzy Gilson e de Elson, tocando pra nós no furacão do som. Meu primeiro amor. Família Soares, um abraço pra todo mundo. Já aqui marcando presença hoje no Caribe Show. Um abraço pra vocês, família Soares, já aqui no Negão. Agora é Búfalo. Na batida, na batida, na batida, vai! Cláudio Rafael Cassiano. Alô, DJ Rafael Cassiano! Aí, Rafael Cassiano! Caribe Show, a domingueira mais top de Belém. Foi por você que eu me apaixonei perdidamente, enlouquecida. Você me deixou, eu não consigo me controlar. Simbora! Quando te vejo, me estremeço. Os teus carinhos eu não esqueço. Você me tem em suas mãos. O jeito que você me toca, ninguém jamais fará igual. Você tem todo o meu amor. Sou toda tua e só você me dá prazer. Doido, vem logo pra mim, Chico doido, estou pronta pra ti. Em Bragança, eu quero te sentir, Chico doido, meu amor não tem fim. Em Bragança, eu quero te sentir, Chico doido, meu amor não tem fim. Soares, um abraço pra vocês aqui com a gente, derramando muita gelada nesse animal. Bora curtir marcante, vai! Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Só começando o Caribe Show! Fico na esperança que um dia você volte pra mim. que você vai? Vem falar pra mim o que aconteceu. Beat agradável, né, meu irmão? Não arrisco o nosso amor. Eu sei que ele não vai deixar. Mas se você for, uma coisa eu te digo, meu mundo pode acabar por um segundo. Olha o Rodrigo da Sarrada já do ladinho. Pra onde você for? Vem, negão. Mas se você for, uma coisa eu te digo, meu mundo pode acabar por um segundo, pode acabar por um segundo. Só quero é ser feliz. Começando, vai! Pra onde você for, eu também descobri meus abraços. Só quero te... E ainda hoje no Banco Central tem pagode do Mirim! Eu te amo. Bumbum, meu irmão, é marcante. O Búfalo do Marajó. Alô, DJ Rafael Cassiano. O Búfalo do Marajó. Chama, não pode apagar. E nem os lindos momentos que rolaram em mim. nós dois. Trabalho, telefone, missionera e tua vida. Você me... Passando Paulo Vitor, Ari, Airane, Milene, Keila, o John, João Lendo. João Lendo Lopes também, tá todo mundo com a gente, marcando presença aqui no Animal. Batida. Tu sabes, sem saber. Começando, vai! Você chorou, fui eu. Por não escutar o meu coração. Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi. Mas hoje eu sei, te amo de verdade. O teu amor ultrapassou limites. Fiquei até comigo pra não te perder. Porque eu te amo. Minha alma gêmea. É tomando o aquecendo do animal. Deixou sofrendo tanto assim, nem ao menos disse adeus. Você brincou com os meus sentimentos, amor, e nunca me deu valor. Por quê? Fez isso comigo, te perder, meu pior castigo. Viver assim desse jeito não dá. Show, só começando as emoções pra galera! Bora, meu animal! O Búfalo do Marajó. E você não vai atender os meus desejos agora. Rodrigo da Sarrada. Se eu te magoei, vacilei, te peço por favor, não. Tava só depois. Garoto das Produções. Búfalo do Marajó. Começando o Aquecendo Caribe Show. Estou pensando em ti, mas você não está. Passada. Vem meu príncipe negro, eu sou da galera, estou decorada. pedo. Só me libera, eu fica pra viver o seu amor. Fortíssimo. Fale mais dessa paixão. Rodrigo da Sarrada. Não, porque é tão difícil assim. Me diz. Uau! Não dá. Eu amo mesmo o homem que ela. Sei que dói. É só traição. Não dá. Eu amo mesmo o homem que ela. E ela é minha mãe. Muita onda essa música, meu irmão. Sua melhor amiga, sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Sua melhor amiga, sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Eu amo mesmo o homem que é. Apaixonada, doida por você. Mas não sei o que fazer, não sei o que fazer. O nosso amor tá tão difícil. Por favor, me entenda. Minha paciência. Eu só liguei pra te falar. Quero te encontrar. Marque algum lugar. E o Caribe Show já ficando legal, já ficando lotadinho. E o nosso animal vai começando pra galera. Talvez eu não seja a mulher perfeita pra você. Mas me diz...

24 horas. 24 horas pensando em ti. Quando te encontrei, aconteceu assim. O Búfalo do Marajó. Nada mais para te esquecer. É um som de qualidade. E sabe como queria tudo te conhecer. Com os super telões e a metralhadora. Eu fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo o meu coração. DJ Rafael Cassiano, uma máquina de hacer bailar. DJ Rafael Cassiano, é na responsa, Mano Brown. Chorar não vai trazer você, gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais, onde o nosso amor se escondeu. PS Produções gravando tudo pra galera do Caribe. Será que vou te esquecer? Vai, vai, vai.

amor que eu te dei. Como é que é? Vou sair por aí e andar, vou gritar que estou livre e não sou mais de ninguém. Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.